sair dessa condição. Todo tira, toda ligar, tiro que tiro, tique, traque, bum, vá todo lar. Ei, irmão, só desse jeito conseguir impor minha moral. Eu sei que sou caçado. Você não curte o brilho intenso da manhã. Então curtir a corda, curtir. Hey Joe, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Fumaça de fumo, fogo de revólver. É assim que eu faço a história. Meu irmão, aqui estou por causa dele. Eu vou te dizer. Dedicados a alguma atividade marginal que impressionam quando aparecem no jornal. Tapa na cara contra a porta com um A11 na mão. Parecia um alabis, alabis, alabis do caos. Sinto muito culpa disso, mas é burrice pensar que esses caras é que são os donos da biografia. Já que a grande maioria lê um livro por dia sobre a honestidade.